Autorizado, chamando o terno. É a Uno, chama Centro Recife, Uno 3325 e alterne Uno 251. 3325251, bom dia. Tá, 360 ONU, pronto? Negativo, ainda não. Entendi. Portanto, 3601, agora sim, posso estar pronto, dá 1-0. Alinhamento e decolagem 1-0, 130-04. Autorizado alinhar e decolagem 1-0, 3601. Minha 01 no decolado 42 no 208. Buenas, até mais. Salvador, Buenas, 3601, passando 1400. 3601, bom dia, contato radar, subindo para 300 após 2000 pés, 2 letras. Gente, subindo para 300 após 2000 letras, 3601. É, controle da 3601, solicita approach Mótima para evitar formações próximo a Leda e Dael. 01 está autorizado para Mótima na presente. Mótima da 3601. 1301, no chama centro Recife, na frequência no 33.25, alternativa 25.1. 3325, 1, 3601. Salvador, bom dia, o voo 9063, ligado a bordo, está passando o 190 em direção 160, quem tiver informação, bom. Caso a chegada bom, se prossiga na descida para 4.000 pés, ajuste 1012. Aqui, o voo 9063 compreendeu o sistema de chegada bom, que deve ser a 4.000 e 2.000. 9063, informa o sistema de 910, visibilidade de 3 mil metros, com chuva forte e pico escorregadia. Prosseguindo para 2 mil pés, pode ser. Patrulha 9063, sua transmissão está chegando um pouco baixa, mas foi possível compreender, livre descida 2 mil pés, 1012 o ajuste, chuva forte, 9063. 9063, está autorizado o procedimento ILS X-ray. Sim, está autorizado ILS X-ray, a senhora saberia informar se essa chuva começou agora ou já faz algum tempo? Está chovendo há algum tempinho. Mas a intensidade, essa chuva forte começou agora ou não? De acordo com a torre, está chovendo forte já tem um tempinho já. Estou com esperança de melhorar um pouco. 79063. Patrulha 9063, solicita então, espera na posição duna. Sabe, espera, solicita fazer espera 3 mil pés ou 2 mil pés? Meu pés de dona, seria essa possibilidade? Autorizado, gol 9063. Aqui, esperas em dona, 3 mil pés, 9063. Oi, Salvador, vou 9063. 9063, prossiga. 9063, senhorita, informa. Espera na posição do na guarda, melhoria das condições. Senhora, poderia nos fazer as condições mais atualizadas do aeródromo? Claro! O aeródromo está operando com teto de 900, a visibilidade está de 3 mil. O meteoro, a última avaliação do meteoro foi de chuva moderada. Eu liguei para ele agora, que eu fiquei sabendo que o senhor ia fazer espera. Ele está fazendo uma avaliação e vai me reportar. Assim que eu tiver a resposta, eu passo para o senhor. A pista está molhada e foi reportada pela última aeronave que pousou, que está escorregadia. Chamativo. Então a gente vai manter aqui a espera sobre posição duna. E tão logo tem a sua posição, a gente define as nossas ações. Obrigado. 9063 está na sua escuta. Salvador, Azul, X-Ray, Azul? solo. Azul X-ray, Unicorn. Prossiga. Posição 3 do mate principal. Não copiei, o rádio está muito ruim. Ciência, autorizado, chamando o termo. Copiou, autorizado, chama no terno, é seu uniforme. Tráfego, Salo, bom dia, Oxana, é 251. É 251, pronto, cópia, Guarulhos? Pronto. Barulhos 360, operador 1-0, autorizado, decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva, 1208, aciona 5001. 360, fala da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, nome Zulu 10, 1208, 5001. Correto, chama puxa. Obrigado. Como vai levar na frequência do motor 90 metros? Gente. Você quer? Atenção, a partir de agora, continuar na aproximação em LS X-Ray. Solicita a descida 2000 pés. Pés, ajuste permanente, reporte estabilizado. Ativo ferido. Está livre LS X-Ray, portaria estabilizada com 9063, 1012. Confirma pro solo? Azul Alpha X-Ray Fox. Prossiga. Solicito autorização para giro de motores em marcha lenta já em acordo com a renta aérea. Sim, chama no termo. Obrigado. Olívio 9063, estabilizado LS X-Ray, capiceiro 1-0. Gente, completa a aproximação final e chame torre na frequência 1-8, decimal 9-5. Completa agora o 2895, 1-0-6. 2 Salvador, voo 9063, estabilizado em LS X-Ray, capoteiro 10, vai passar um LSR. 9063, continue a aproximação, reporte plano visual, pista molhada e escorregadia. E a última reporte do meteoro é que agora é chuva leve sobre o campo. Afirmativo, tenta as condições, reportará quando lá, pistando 9063. Por gentileza, seria apenas confirmando um posto autorizado? Eu tenho contato com o Zé Pastoronaz? O vento está calmo, a pista está livre no modelo. Matheus, 9063. Bom, for Rob, said the first south of this, your nature 012. So far, 083, Rapaziada, isso aqui é? Tu faz as 4,000 feet, canete 1012. Send it to 4,000 feet. Salvador, bom dia, igual 9063, livrou a pista, tá que fez Fox Trot. 9063, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 79063. O azul, é que seu uniforme sinaliza o reporte em 03. Controle Salvador, o Rogério será armazenado 272, passa 230. Para 150 ciente da Gol. Serão 9972 e a chegada Mare desça ao 050. Mare 050-99. Papa 083, after deviation, fly pelo. Então, 9972, inicialmente mantém a chegada número 2 na aproximação. Alpha X-ray, know that it's in some field. Alpha 083, roger. Europa 08312, South of Gibson, 81012, Cleaner ILS, final report, status local analyzer. 0403 on localized runway 10. 0403 for information, light rain, complete approach, contact tower 18-95. 11895 with light rain, Airbus USB, obrigado, bom dia. 0909-72, vai cruzando 6000 para 5000. Desça para 2000 pés, ajuste a 0012, está autorizado ILSX, reposte estabilizado, localizado. Teste 2000 com 1012, autorizado, X-ray da 90, reportará a grave 72. 0503, I have in sight, clear to land in runway 10, wind 070 degrees, 07 knots, runway is wet. Clear to land runway 10, Europa 083. Vai com o acionamento 62, ficou na posição. Autorizado 05, chama a taxa. Camarada.